eu e meu mundo me persegue. E como eu penso, o sonho diz que é. Diz que é, diz que é. Pra fez outra cena novamente se repete. O impasse entre meu eu e meu mundo me persegue. E como eu penso, o sonho diz que é. É oportuno, vou correndo contra o tempo. Palavras que talvez mudam pensamentos. Pensamentos evasivos que me faz sentir sozinho. São atalhos que não levam a um caminho. Outra vez, outra cena, novamente se repete. Um impasse entre meu eu e meu mundo me persegue. Pra quem era sal da terra que fazia diferença, hoje quase abatido, um fracasso me tormenta. Senti o gosto da amargura revelando o grande ódio. Não vou medir esforços pra poder subir no pódio. Troféu de um vencedor não mostra o homem corrompido. Assim como o caixão não mostra a nobreza de um rico. Assim como eu penso, o sonho diz que é. Sobre o amparo do bom Deus que me leva onde eu quiser. Destino traiçoeiro entre rosas e serpentes, que amedronta o covarde, o soldado nunca teme. Sobrevivi às neuroses, os levante, os ataques. Pensamento suicida invade a lombra do conhaque. Outra vez, outra cena, novamente se repete. Um impasse entre meu eu e meu mundo me persegue. Outra vez, outra cena, novamente se repete. Entre meu eu e meu mundo me persegue. E como eu penso, o sonho diz que é. Diz que é, diz que é. Outra vez outra cena novamente se repete. O impasse entre meu eu e meu mundo me persegue. E como eu penso, o sonho diz que é. Amanheceu e o céu tava mais lindo, o sol mais radiante, a esperança para o ímpio. Depois da tempestade, o arco-íris avistei, um sinal de um novo tempo, velho homem sepultei. Por muitas vezes fui traído por um gesto de quem ama, que pouco se importou quando eu tava no Atacama. Tipo ave no inverno que se perdeu da revoada, sem a luz no fim do túnel que por mim foi apagada. Me soltaram na arena sem espada indefesa, pela graça do meu Deus que eu vou sair. Tipo a fé de Abraão, eu não recuo, passo atrás. Missão quase impossível, mas com Cristo sou capaz. A incerteza do destino neste mundo pós-moderno. A vingança, o revide, parece o mais correto. Sociedade atual, educa os filhos com o mal. Pra que vou ter caráter onde impera o capital? Só maldade no mundão, eu vi no testamento. Longe da Holy Point, eu agradeço o livramento. Outra vez, outra cena, novamente se repete. O impasse entre meu eu e o mundo me persegue. Outra vez outra cena novamente se repete. O impasse entre meu eu e meu mundo me persegue. E como eu penso, o sonho diz que é.